Senhor instalador, boa noite, Golo 723 GLS, dá um zero. 723, como chuva leve sobre o campo. Pista molhada, o vento é 160 graus com 10 nós, 10 nós, é porte visual para o campo. Paciente, repetirá a Golo 723. Logo no 723? Afirmo, 700. 723, tudo autorizado, pistão no zero, pistão molhada, vento 160 graus com 08 nós. Fiso pose, gol 1, 723. Golo 723, táxi à direita, chama o solo 121, no decimal 9, no solo 29. 29, Salvador, Lanterna 62, 24, ponte, Comandante 4, boa noite, autorizado, alinhado decolar. Pistão no zero, vento no 9, 0 graus com 08 nós. 09973, está no ponto de zero, próximo. 09973, após a rolagem do Airbus da Avianca, está autorizado após alinhar e manter cabeceiro no zero. Após a Avianca, alinhar e manter no zero, 2-2-4, gente da informação Delta. Passaria do 2-2-2-4, acione o modo aidente. Voz direto, enquanto a gente vai direto no rumo de TAP. Afirmo, excelente, direto e TAP. Mantive na escuta para descida, ajuste no 0 no 6. Após o TAP, voz duna para o final do procedimento TLS X-Ray. O teto, a operação instrumento confirmando, e o teto estimado de 700 pés, visibilidade 4 mil metros com chuva leve. Ciente, já está no ideal de descida, vou no ETAP, 2224. Deixe manter nível 050, passarei para 2224. Para 050, 2224. Comandante 24, Nicolas 36, controle 20, décima 8, bom voo e boa noite. 20, obrigado, até mais. Salvador, Xalé 6224. Xalé 6224, contato, mantendo 190, saída Conte. 6224. Passarei 2224, TAP sem condições, mantém a velocidade de, até mais próxima de TAP. Vai manter 249, passarei 2224. Entende. Torre Salvador, Rio 5972, próximo ponto de espera, da 10, está pronto. Rio 5972, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Chegou a alinhar e manter a 1-0, Rio 59. Liberal 9973, decola 38, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208-9973, obrigado, boa noite. Muito boa noite, está cruzando 2500. Boa noite, Sideral 9973, contato na decolagem, submantendo o 360, suba via saída São Vô 1. Via São Vô 1, se possível, gostaria de uma lida. Cruzado direto, Lida. Sideral 9973. Direto, Lida, 9973, obrigado. Botou ele passando 2224. Prossiga. Solicitou desvio à direita para liberar a formação. Solicitou desvio à direita, passaredo 2224, reporte, quando tiver condições de voar direto em TAP. Ok, vai reportar quando puder, vai TAP. Faltando Salvador, boa noite, 1-3-5-4, sem da informação Delta, descendo até 1-5-0. Reduza para 250 nós, desça e mantenha o nível 060, voo no 354. Reduz 9719, descendo até o 060, voo no 354. Controle Oceanero 6264, pequeno desvio à direita das formações. Já desvio, Oceanero 6264. Certo. 6264, autorizado desvio, após voo direto Jamo. Autorizado decolar, pistão 0, vento 9, 0 graus com 0,5 nós. Passarei 224, esse desvio será por quantas milhas nessa proa? Mais 3 milhas nessa proa. Deixa após, voe direto no rumo de Duna, ou se né, fosse um passarei 224. Excelente, após vai voar Duna, 224, será um CB na nossa proa aqui, muito obrigado. Responha. Passarei do 2224 vai reduzir a velocidade de manter 190 nós devido à turbulência, ok? Sente, passarei do 2224. 5972, contato, submantendo 360, subavia, saída salvo ou não. Ok, 360, Oceané 6224, chame e recepção. Submantendo nível 90, reposte nivelado, Oceané 6224. Trabalhando nivelado, 6224. Solicito dizer se queira para levar a formação. Quem solicita? Eu posso ser 2224. Pois é, desvio. Passarei do 2224. Ok, vai desviar para o 030. Até através de Duna. Tribunal 74, boa noite, mantenha a posição. Torre Salvador, 5001-5001 da Azul, espera, pronto para decolagem. 7-5001, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus com 05 nós. Livre decolagem, pista 10, Azul 5001, obrigado. 3 chama Recife agora, na sequência, 1-28-35, até 1-25-1, liberal 9-9-7-3. 7-3, obrigado, então boa noite. Aumente, boa viagem. A aeronave no escudo controle permanece operação instrumento, perto de 700 pés, visibilidade 4 mil metros com chuva leve. 3-5-4-5. Tá reaproando o Druna, passarei 2-2-2-4. Gente, o Alan Druna, passarei 2-2-2-4. Desde mantém 1-9-0-6-2-2-4. Oxané 6-2-2-4, ciente, reporte ponte. Estamos no ponto de descida. É, chegou a escola descida. O 9, boa noite, mantém a posição no ponto de espera. Mantém, quanto mais fica nós. Temos Rio 974, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Consegui até 2.000 pés na prodigruna, passei 2.224. Autorizado, 2.224. Grato, 2.000 pés, 2.224 a passareira. Decola 45, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 208, obrigado, boa noite. Azul 5001. Controle Salvador, boa noite. Azul 5001, eu declaro, escuta. Contato radar na decolagem, sobre a via saída Salvo 1 para o nível de voo 360. Sobre via Salvo 1 para o 360, azul 5-0. Puxa, né, 224. Está autorizado descida para o nível 100, porém intercepta radial 250 do VOR de Aracaju. Pesado, uma centena vai interceptar radial 250, confirme? Afirmo, radial 250 do VOR de Aracaju. Está autorizado a descida até o nível de voo 100. Gerente 6224. Indicada? 229. Informação do tráfego da posição 12 horas, está a 8 milhas, com rumo de Duna agora. No Nordeste, passando 6.000, em descida para 2.000 pés, uma TR com 200 indicada. Condições de reduzir para 190 nós? Claro, agora mesmo. Vamos reduzir para 190 nós, 350. 2, chame Recife, frequência 12835 até 251, boa noite. Autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, azul 4-9-5-9. No no 354, tem condições de manter a proa 035 até o localizador? Afirmo, tem sim. Autorizado, então, proa 035, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro no 0.16. 035, 4.000 no 0.16, 354. Controle azul, 5.001, solicita proa sul. Bem, estão autorizados os desvios e postos no teto. Contra. Questionei a 234, Salvador. Questionei a 224. 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Questionei Aracaju agora em 120 decimal 3. É a 224. Aracaju agora 1203? 120 decimal 3. 120 decimal 3. Boa noite, Rio 5974, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1 para nível 340. Via Salvo 1 para o 340, 5974. 4959, o vento 190 graus com 05 nós, autorizado a decolar, ficha no zero. Livre decolagem para o 4959, se possível aguarda mais um minuto. Good afternoon, Europa, Cedar Airport, approach Holy Park, runway 10. 084, hold position. Holy position, Europa, Cedar Airport. Controle o Rio 5974, poderia voar a Sambo? Autorizado, Sambo, Rio 5974. Autorizado, 5974. 5001, após desvios, está autorizada por de módulo. Após desvios, módulo azul 5001. Desce para 2.000 pés, já está por intercepto localizador, está autorizado o CNLS, reporte estabilizado, inicie redução para aproximação, Gol 354. Ok, 2.000 nessa proa intercepta, iniciando redução, Gol 354, reporte estabilizado. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 18612 interceptor. Boa noite, bom serviço. 2264. Ok, corrigindo. 18295, a frequência da torre. Passarei 2224, boa noite, bom pouso. Graças, bom serviço. 1895, 2224. Torre, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, chuva leve sobre o campo, fecha uma olhada, altímetro no zero, no meia, o vento para cheque, variável com 0,4 nós, reporte visual para o campo. Chuva vento? Vento variável com 4 nós. Vai reportar visual para o campo. 4959, decolo 52, controle 120, decimal 8, tão bom, foi, boa noite. 208, boa noite, azul, 4959, até a próxima. Oi, Salvador, muito boa noite, Golo 354. Estabilizado. Golo 354, número 2 na aproximação. Reporte visual com campo, altímetro no 0, no 6. Chuva leve sobre o campo. O vento no momento variável com 0,4 nós. Maravilha, estabilizado 16, reportará visual 354. Afirmo, 4959. Nossa, visual azul, obrigado. O 5974 foi direto à posição Leda. Obrigado, Toledo. 5974. Azul 5001, chame agora o centro Recife, frequência 128.135, alterninho 251. 2835251, Azul 5001, agora. Boa noite. Não, prosseguindo para o pouso, a 500 pés. 2224, pouso autorizado, 90, pista molhada, o vento variável com 04 nós. Proa 240 para evitar formações. Autorizado, desvios. Proa 240? Firmo. Ok, está autorizado, desvios, na proa 240 e após está autorizado direto a pressão coral. Azul 4959. Desvio após coral, azul 4959. Salvador, boa noite, eu tenho 3600, confirmação é, comete, 1-1-5-0. Comete 1, para nível de voo 050, altímetro no 096. Quatro no solo 55, à direita solo 121, decimal 9, então boa noite. 219, passageiro 354, pouso autorizado 90, pista molhada, o vento variável com 04 nós. Ok, 600 pés avistando, livre pouso, 1-354. Então, mantém a proa, foi na proa 200, foi proa 200, por 60 milhas, e após 60 milhas vai voar direto à posição Ugnave. 200 por 60 milhas, após Ugnave, 5974. Já passando o nível de 170, agora com centro Recife, frequência 12835, alterno 251, Rio 5974. Centro Recife 2835, 251, 5974, boa noite. Fazer o default, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, the passenger is for. Solo 57, à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot, solo 9, boa noite, 354. 284, cleared for takeoff and 10, the wind is variable with 03 knots. Here, Montego, runway 10, go back to the airport. Autorizado alinhar e manter cabeceiro no 01. Alinhe e mantém cabeceiro no 0, azul 2724. Controle Salvador, 23600, informa que após a posição comédia vai precisar manter a proa 070 por 20 milhas após o Arduna. Ok, estão autorizados os desvios. Reporte na proa de Duna. O 3600. Net 00, com Salvador Departure Frequency 120.80, have a nice flight and good day. 1208, Salvador Departure 84, muito obrigada, boa noite. Baixo. Vento variável com 04 nós, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado a decolar, pista no 0, azul 2774. Após 84, vida, contacto, departure, climate level 390. Mantenho Puka, departure, azul transition. Puka, departure, we have a transition, climate to 390, departure, response. Sim, querida, poderia arrumar o nosso horário de pouso? Horário de pouso, é isso? Afirmou. 0155. Muito obrigado, bom serviço. Beijo. Decolo 03, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, azul, 2774, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774, Toral, ano alto. Boa noite, Azul 2774, está para o radar na decolagem, suba via, saída Coral 1 no Alfa para nível de voo 160. Sobe via Coral 1 no Alfa para 160, Azul 2774. Está 3600, está autorizado descida para 2000 pés. Ajuste ao altímetro no 0 no meio. 2000 no 0 no meio, está 3600. Salvador, boa noite, Azul 2703, informação ECO. Boa noite, Azul 2703, acione identificação. Enxicó, passando Conde no 40. Azul 2713, contato radar, 65 milhas no oeste de Salvador, mantém nível de voo no 40, o na prova de Bonfim. Reporte no ideal de descida. Está sob vigilância radar 2713. 713, mantém o mesmo pro de bounce. Chamarei descida. Portugal 024, clear to line up and take off for 10. The wind is 190 degrees with 0-3 knots. Beautiful, line up and take off runway 10 at South 024. Controle da 3600, boa na Brasil, dona. Gente, autorizado final LS, com ajuste 1016, aponte localizador. 3600. Reporta lá, 14 Salvador, boa noite, Oxenéia 212, formação ECO. Boa noite, Oxenéia 212, identifique, desça via, chegada por meio de ONU para nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0162. Identificou, desce via, 050, boa média ONU, Oxenéia 212. Europa 084, climb, maintain level 390, and contact Recife Center, frequency 125.45. If unable, 126.85. Climb to level 390, receive center 125.45 y secondary 126.85. Confirma, de Brasil 4. Atitude Maria Europa 084. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, passarelo 2222, informação ECO. agora 12 milhas para Mastu, iniciando descida para o 110. Saiu do 2222, identifique. Essa via chegada MAN para nível de voo 060. Como 06 o ajuste de altímetro quando no ponto da descida. Passarei do 2222. Ok, está iniciou a descida autorizada pelo Centro Recife, está descendo descida autorizada 110, agora desce via 6000 com 1016, 2222. Alvador de Paz, Serepical, Vila do Fora, boa noite, 1000, Faisan 3T, Tony, Fuca de Paz. 2600, 1255. Portugal 24, with a contact for departure, deployment in level 370. Retain Puka departure, Portugal 24. Puka departure, deployment return flight level 370, 1200. Controle 3600, cabeça 3600, autorizado sinal LS, turno 8, decimal 95. 295, 3600. Pode estar em 4738, mantenha a posição no ponto de espera. Mantenha o ponto de espera até 4738. Oi, Salvador, uma boa noite, eu estou a 3600, vai passar o externo estabilizado. 3600, reporte visual com campo altímetro no 0 no 6. Passarendo 2222, poderia voar Dula, senhor, na presente? Não, não, negativo, mantenha a Star Man, seu número, em princípio é o número 4 na aproximação. Ah, ok, número 4 da aproximação, entendido, vai cumprir o perfil da chegada a Man, 2222. 10. Ele pousa, 10, pista molhada, sem está 3600. Pista molhada. Ilhéus, autorizou seu voo direto Ilhéus, mantém o nível de voo 140, está 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame agora na frequência 201 para contato com o controle de Ilhéus, azul 4959. Gente, já em contato bilateral com o controle de Ilhéus, com a pele de alta mais direta para o de Salvador, então amanhã realizando esse envio aqui, de forma rápida. Vamos transferir com o controle de 201. Boa noite, 4959. Boa noite. Salvador Azul 2774, desvio à esquerda para o 180 por 15 milhas. Gente, está autorizado os desvios, reporte no término com proa de coral 2774. Será certo com proa de coral 2774? Cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, até 4732. Quatro? Um no zero, pistão no zero. Zero azul 27 no 3, descida. Para 4000 pés, ajuste altímetro no 0 no 6, azul 27 no 3. 4000 no 0 no 6, 27 no 3, livrando. Zero, zero. claro, Solo Zulu 3, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 19, boa noite. Avadora, Tron 024, request weather deviation up to 10 degrees by the left. Target clear deviation, Portugal 024, climb and maintain level 370. Clear deviation, climb and maintain flight level 370, Portugal 024. Deus 2222, informa, tem um pequeno desvio à direita aí, 162, 160. Ciente, 2222. Os desvios vão até essa prova mais quantas milhas, 2222? Aproximadamente 10 milhas. Eu estou de Amor. Nativo, após direto a mão. 2222. Pode parar o azul 2774. Ciente, 2774, subindo para o nível 160. 160, 2774. Que é... Ilhéus autorizou a prova de Raíra, 2774. Raíra? Afirmo, Raíra. Raíra, 2774. Portugal 024, clear the avoida, back on the road. Portugal 024. 4738, decolado 15, chame o controle, 120, 18. 208, boa noite. Comandante Salvador, boa noite, TAM 4738, saída Momo. TAM 4738, boa noite, contato radar na decolagem, subavia, saída Momo para nível de voo 370. Subavia para 370, TAM 4738. Por quantas milhas? 10 milhas. Gente, reporte no término. Chinelo 624. Caramba, 624. Comando 6212. Tá, 4738, Salvador? Prossegue, senhor. Ok, o senhor tem condições de voar na proa 030, se digo então, tá? 030 vai curvar direito, então, agora 030. Afirmativo, aguarde proa de frente 4738. E livre a sessão nível 370 na prova 030. E na prova 030, sessão 370, tá? 4738. Ô, passarinho 2222, pode manter essa prova até a posição Aman, através de Aman? 2222 está autorizado. Afirmativo, é que tem uma formação grande ali na, no nosso track ali da posição Aman. Chinelo 2122, desça para 2010. Está autorizado o chinelo LS, pode ter um desvio com prova de duna. 6212. 2.000 pés, o Jardim Neto estará quando o livro desvio está para o dono, 6212. Oxê, amigo, tanto 4738, motivo da vetoração, tráfego posição 11 para 10 horas, 1 5 milhas, no rumo sudeste, passando nível de voo 120, 1 ATR, 72. 7, copiado, tem tráfego antiquinho, tanto 4738. Controle azul 274, agora em desvio para 240, por 10 milhas. Autorizado desvio, 2774. Portugal 024, contact Recife, center frequency 125, decimal 45. Recife center 125, decimal 45, Portugal 024. 4738, ao passar uma centena nesta proa, está autorizada a proa de Abuco. TAM 4738. Faz uma centena a boca, TAM 4738. Vai precisar curvar 10 graus antes que ele se evitar uma formação. Gente, está autorizado o desvio 4738. É, autorizado o desvio. Salvador, TAM 6074, Tony 674, acione identificação, dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 0 no meio. 16, via Bomed 1 no 050, autoriza para o ITAP? Autorizado ITAP, o 6074. Grande ITAP, obrigado. Salvador, boa noite. 3152, acione identificação, dessa via, chegada a Bomed 1 até nível de voo 060, ajuste de altímetro no 0 no meio. Cada via Bomed, Tchane 6212, já na proa de Duna. Vamos aprovando, Duna, agora. E eu passaria 2222 agora pro do toque. 2222, qual é a indicada? Tá mantendo do 220, mas vai ter que reduzir um pouco aí, que tem uma formação grande na frente aí. Gente, vai reduzir pra quanto? A princípio 200 nós, senhor. Ok, ciente. Seu número 3 agora na aproximação. O número 2 está para a Duna, 15 milhas. 2222. Isso mantenha o nível de voo 050. 180, ok, senhor? Oxené, minha... Oi, azul, 27 no 3, desça para 3 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no meio. 3 mil no 0 no meio, 27 na 3. Informe de cada? No momento está reduzindo para 260, senhor, no evento turbulento. Ciente. Ok, copiado, obrigado. Está 3152. Aqui a aeronave na escuta do controle de Salvador, informa que agora a operação é visual, sem chuva, sobre o campo e pista molhada. É, 2127. 2227. É, 0747. Poderia informar a sequência na aproximação para o azul 27 no trecho? Aqui o seu número 2 na aproximação, o número 1 está 10 milhas, sua posição 11 horas, está 3 milhas para a posição dura, para interceptar o localizador, 27 no trecho. 27 no 3, sente o tráfego no GQS. 27 no 3 está autorizado a descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. 2096, 273. Passaria do 2222, autorizado descido até 3 mil pés. O 2222 reduz a sua velocidade agora para 180 nós. Ok, desce 3 mil com 1016, reduzindo 180 nós. 2222. Chame o centro Recife, frequência 12545 e a secundária 12085, boa noite. 1545, 2085, obrigado, boa noite. Autorizado sinal LS, agora com a torre 118 decimal 95. Salvador, boa noite, Xené 612, boa noite. Xené 612, boa noite, autorizado pouso, pistão 90, vento variável com 3 nós e forma pista molhada. Depois 0, Xené 6, 2. Autoriza o ILS para o azul 2793? Estimativo. Está autorizado o sinal ILS, reporte localizador 2793. Passa aí, localizador 2713. Milhas do Oeste de Salvador, serviço radar terminado. Continua a sessão nível 160 e agora com Ilhéus na frequência 201. 2774, boa noite. 2222, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, aporte localizador, reduza para aproximação, 2222. E2222, reduzindo a aproximação, livre LS, portal estabilizado, 2222. Zero, cinco, cinco por 10 milhas. Afirmativo, mas passou um pouco à esquerda da posição comércio. Sem problema, está autorizado os desvios, reporte no terreno. 3152. É certo, mantém localizador, azul 2713. Feito. Motora, sinal 034, solicita desvio à esquerda para 045 por 15 milhas. Livre desvio, reporte no terreno. 6074, autorizado descida até 2 mil pés, ajuste altímetro 190, 160. 2016, o 6074. Azul 273, autorizado final ILS, chame a torre 1-8-95. Ah, no localizador, chamarei a torre Azul 273. São 3152, autorizado descida até 3 mil pés. Ajuste altímetro 1-0 no meio.